Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. Não só de volta essa semana, mas de volta esse ano também. Nosso primeiro programa de 2013. E, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor do repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais e nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão e eu convido você a ficarmos juntos nessa próxima hora, exatamente para curtirmos essas boas músicas e esses bons momentos que com certeza relembraremos. Teremos no programa de hoje o nosso Grandes Encontros, e eu tenho certeza que você também vai curtir bastante, matar a saudade desse nosso Grandes Encontros. Abrindo a nossa parte musical do encontro de hoje, vamos ouvir com Oswaldo Montenegro, Lume de Estrela, de Mongol e Oswaldo Montenegro. Yeah. deixei no teu olhar. Ouvimos com Oswaldo Montenegro, de Mongol, e Oswaldo Montenegro, Lume de Estrelas. E lembrando que o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é o batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir agora de Lupicínio Rodrigues, na interpretação do Fábio Júnior, Volta. Quantas noites não durmo ao largar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado, mal acostumado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Mas volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado, mal acostumado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado, mal acostumado. Volta. Ouvimos com Fábio Júnior, do Lupicínio Rodrigues, Volta. Na sequência, vamos ouvir de Erasmo e Roberto Carlos, com Erasmo Carlos, Retinha na linha. Já não precisa falar comigo dengosa assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Ouvimos com Erasmo Carlos, do Erasmo e do Roberto Carlos, Gatinha Manhosa. Agora vamos ouvir uma gravação lindíssima da Nana Caymmi com César Camargo. Doce Presença, a composição é do Vitor Martins e do Ivan Lins. Olhar nós descobrimos nossos sonhos esquecidos. E aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse mundo. Te perder ou tentar te esquecer, ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidar, tens as minhas digitais. Como esse amor pode ter fim? Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Fim da procura, tenho fé na loucura de acreditar que sempre estás. Ouvimos com a Nana Caymmi, acompanhada pelo César Camargo Mariano. Doce Presença, a composição é do Ivan Lins e do Vitor Martins. Na sequência, vamos ouvir com Gal Costa, do Chico Buarque, Futuros Amantes. Costa restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, se amarão sem saber, com o amor que eu um dia deixei pra você. Amantes que se amarão sem saber, com o amor que eu um dia deixei pra você. Esta foi a Gal Costa, que cantou de Chico Buarque, Futuros Amantes. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai focalizar o encontro entre Ivete Sangalo e Caetano Veloso, e eles vão interpretar do Herbert Viana e do Paulo César Valle, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Essa música me lembra muito a minha filha, quando tinha uns 3 ou 4 anos de idade, que cantou isso para mim, e então vai para minha filha, eu ofereço para minha filha, Ana Beatriz. Essa canção eu acho que vocês tinham que cantar toda ela com a gente. Vocês cantam? Talvez perdesse os sonhos. dentro de mim e vive esse lado de escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Dentro do meu hoje eu sei, eu te amei. O vento de um temporal, mas fui mais, muito além do tempo do vendaval. Nos desejos, um beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão o sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, esse foi o nosso Grandes Encontros. Ouvimos com Ivete Sangalo e Caetano Veloso Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, de Herbert Viana e Paulo Sérgio Valle. Lembrando que o e-mail para sua comunicação com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é batepapomusical1@gmail.com. Na sequência vamos ouvir com Cris Delano, uma cantora muito boa também, canta muito, mas também muito pouco conhecida. Encontro Marcado, de Paulo César Feital e Altair Veloso. Quando te vi pela primeira vez, morri ao rei dos reis. Na crucificação te olhei, nas ruas de Jerusalém. Desde esse dia sou refém desse teu coração. Quando te vi pela segunda vez, falávamos francês. Era revolução, Paris, allons enfants de la patrie. Meu pai morria por Luiz e o meu Danton. Nós temos encontro marcado nessa evolução. Nosso destino foi traçado na mesma direção. Te reencontrei entre os olhar, foi lindo te abraçar. Não lamentei morrer em teu lugar. Hoje, afinal, nas terras de Cabral, te encontro num sinal. Olá, meu grande amor, me dê um forte abraço, amor, e vem, fique em meus braços para sempre, sempre, sempre, amém. Me dê um forte abraço, amor, e vem. Ouvimos com Cris Delano, Encontro Marcado, de Paulo César Feital e Altair Veloso. Na sequência, vamos ouvir Frisson, de Tunai e Sérgio Natureza, com Tunai. Chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim, acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate por. Mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Estrela em forma de gente invasora. Ouvimos com Tunay, de Tunay e Sérgio Natureza, Frisson. Lembrando que o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Roupa Nova, Anjo, de Dalto Renato Correia e Cláudio Rabelo. Demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: bem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei o jeito e Dalto Renato Correia e Cláudio Rabelo, ouvimos com Roupa Nova, Anjo. Na sequência, vamos ouvir com Caetano Veloso, do Caetano, Você é Linda. De acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás, linda. Sabe viver

acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. Amor, e o que é o sofrer para sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, este foi o Djavan, que cantou dele Meu Bem Queria. Vamos ouvir agora com o Chico Buarque, do Chico e Tom Jobim, Eu Te Amo. Nesta gravação tem também a participação da Thelma Costa. Perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir, se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas. Diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu? Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu? Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair? Não, acho que estás te fazendo de tonta, te dei meus olhos pra tomares conta, agora conta como hei de partir. Desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir? Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas penas, diz com que penas eu devo seguir? Tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido teu paletó enlaça o meu vestido e o teu sapato ainda pisa no meu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair? Acho que estás só fazendo de conta, te dei meus olhos pra tomares conta, agora conta como hei de partir. Ouvimos com Chico Buarque e Thelma Costa, do Chico Buarque e do Tom Jobim, Eu Te Amo. Mais uma vez, lembrando que o nosso e-mail para sua participação, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos fechando esse nosso encontro dessa semana com, como eu costumo dizer, chave de ouro, ouvindo com Emílio Santiago, Mistura, de João Roberto Kelly. Que loucura, que eu pensava que era só ternura, hoje você em mim virou mistura, e eu em você, por isso que loucura, que desejo Seu corpo fala as coisas que eu entendo. A vida passa e a gente nem está vendo. O que importa somos nós dois. Que saudade nas horas tristes que a gente não se vê. Dá um vazio, vontade de morrer. Eu não sou eu, você não é você. Seu corpo fala as coisas que eu entendo. A vida passa e a gente nem está vendo. O que importa somos nós dois. Que saudade nas horas tristes que a gente não se vê. Dá um vazio, vontade de morrer. Eu não sou eu, você não é você. Que saudade nas horas tristes que a gente não se vê dar. Um vazio, vontade de morrer. Eu não sou eu, você não é você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e quero agradecer a sua companhia até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a estarmos juntos durante todo esse ano de 2013 e agradecer mais uma vez também a audiência em 2012 e convidar a estarmos juntos agora na próxima semana. Convidá-los a estarmos juntos nesse ano que se inicia 2013. Quero convidá-los também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com, também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, ok? Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah.